Olá! Hoje nós estamos na lição 50 de um curso em milagres. Eu sou sustentado pelo amor de Deus. A introdução da lição e a citação ao final, elas são uma tradução autorizada da publicação original de Marianne Williamson sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres no site da apresentadora americana Oprah Winfrey. O link para acessar a lição original em inglês está no blog. Vivendo no mundo, você provavelmente pensa que muitas coisas te sustentam: dinheiro, relacionamentos, trabalho, etc. Contudo, essas coisas são meros ídolos, tentando você a vê-los como a fonte do seu bem. Com a lição 50, você será lembrado de que é o amor de Deus e nada além disso que verdadeiramente te dá força e te sustenta. Lição do dia: Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Aqui está a resposta para todos os problemas que vão te confrontar, hoje e amanhã e por todo o tempo. Nesse mundo, você é levado a acreditar que você é sustentado por tudo, menos por Deus. Sua fé é colocada nos símbolos mais triviais e insanos: pílulas, dinheiro, roupas, protetoras, influência, prestígio, ser querido, conhecer as pessoas certas e uma lista infinita de insignificâncias às quais você atribui poderes mágicos. Todas essas coisas são seus substitutos para o amor de Deus. Todas essas coisas são desejadas para garantir uma identificação com o corpo. Elas são músicas para louvar o ego. Não coloque sua fé no que não vale a pena. Isso não irá te sustentar. Somente o amor de Deus irá protegê-lo em todas as circunstâncias. Ele vai tirar você de todas as provações e te elevar acima de todos os perigos desse mundo, te colocando em um clima de perfeita paz e segurança. Ele irá te transportar para um estado de consciência onde nada pode ameaçar, nada pode perturbar e onde nada pode intrometer na calma eterna do Filho de Deus. Não coloque sua fé em ilusões, elas irão te deixar na mão. Coloque sua fé no amor de Deus, dentro de você, eterno, imutável e que nunca falha. Essa é a resposta para qualquer coisa que te confronte hoje. Através do amor de Deus dentro de você, você pode resolver todas as possíveis dificuldades sem esforço e com segurança garantida. Diga a si mesmo frequentemente hoje. Essa é a declaração da liberação da crença em ídolos. Esse é o seu reconhecimento da verdade sobre si mesmo. Por 10 minutos, duas vezes hoje, de manhã e à noite, deixe a ideia do dia mergulhar fundo em sua consciência. Repita, pensa sobre ela, deixe os pensamentos relacionados virem para ajudar você a reconhecer essa verdade e permita que a paz flua sobre você como um manto de proteção e afirmação. Não deixe pensamentos vazios ou tolos entrarem e perturbarem a mente sagrada do Filho de Deus. Esse é o reino do céu. Esse é o lugar de repouso onde seu Pai te colocou para sempre. Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Citação do dia: Relacionamentos não necessariamente levam a dor embora. A única coisa que leva a dor embora é a cura das coisas que causam dor. Não é a ausência de outras pessoas em nossas vidas que causa dor, mas ao invés disso, o que nós fazemos com elas quando elas estão em nossa vida. Amor puro não pede nada além da paz para um irmão, sabendo que somente dessa forma nós podemos ficar em paz nós mesmos. Extraído do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. É isso, pessoal. Um beijo, beijo, beijo bem grandão. Até amanhã. Tchau, tchau.